stupid butts. Why so serious? Relaxe sua poltrona. Outplay game. A partir de agora, você vai ficar por dentro do que há de melhor em cinema. E histórias em quadrinhos. Luz, câmera, ação. Vai começar Pipoca e Nanquim. Começando mais um programa Pipoca e Nanquim aqui na Uniara FM e no site pipocanankin.com.br. Pois é, nosso programa é colocado toda segunda-feira no nosso site, quinta-feira às 9 horas da noite na Uniara FM com reprise aos sábados. Muito prazer a todos. Bruno Zago, Alexandre Calari e Daniel Lopes. Mais uma vez de volta, Alexandrinho. Ficou duas semanas aí longe da gente, né, cara? Pois é. Todo mundo pensou, será que o Alexandre saiu, acabou, foi demitido do Pipoca? Corre esse risco, né, Alexandre? Chegar no fio da navalha. Corre esse risco e a vontade nossa não falta também de mandar o Alexandre embora. Ela acorda a bamba já, viu, Alexandre? Eu tava lá no Universal Studios depois da proposta que eu recebi dele. Pô, acabou com a gente Eu já tinha negado ser o novo 007. Eu achei que não tinha muito a ver, assim. E eles pagam em dólar, né, cara? Você só recebe Eu não euros. Sei fazer as contas. Não, tem que ser euros pra pagar, Alexandre Calari é em euros. Sucesso depois aí de Apocalipse. Agora, o Universo, eles querem que fazer uma refilmagem do Tubarão. E eles querem que eu atue, eu vou fazer o papel do Roy Scheiner. Você vai colocar a barbatana nas costas e dá. Nada. Legal, o papo tá bom. O papo tá bom, mas a gente tem que começar o programa de verdade, né? Só um recadinho antes, pra vocês ouvintes que gostaram dos nossos programas anteriores sobre Millennium e Tintin, onde estava rolando uma promoção, né? O resultado dela já tá lá no site, pipocanankin.com.br. Dá uma conferida se você é um dos três felizardos a ganhar um exemplar. Ganhou aí, sorteado pela Quadrinhos da Companhia, junto com a gente, três volumes de Os Homens que Amavam as Mulheres. Então tá lá o resultado. Livraço. Livraço. Bom, já foi dito. Filmaço. No programa, né? Você perdeu o programa, viu, Alexandre? O programa foi bom, viu? Eu sei, eu queria gravar, mas vocês gravaram sem mim. Vamos gravar outro, vamos gravar outro. Vai agora. Vamos gravar outro agora, então. Tema de hoje, então. Mentirinha. Não, olha, não estamos pegando a vibe. Gente, não dá pra pegar a vibe toda hora, né? Porque é muita coisa. Tintin, tentamos entrar na vibe, Milênio. Agora, Before Watchmen. Watchmen. Mas ao mesmo tempo dá um tempinho assim pra, sei lá, amadurecer um pouco a ideia, a né? Ideia e não falar alguma coisa muito na emoção do momento. No calor ali da situação. As pessoas já estão, essa altura do campeonato, vocês já estão acostumados com a ideia de que o Watchmen vai sim ter continuação e provavelmente vai virar um universo. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Também acho. A DC não vai cansar de ganhar dinheiro com o Watchmen tão cedo. Bom, vamos só então situar quem aí, sei lá, tava passeando em Marte esses últimos dias, no meio dos quadrinhos, todo mundo já tá sabendo, só se fala de Before Watchmen, que é o prequel, as histórias que se passam antes da contada por Alan Moore, antes do clássico contado por Alan Moore. Ô Bruno, olha que loucura, mais do que o meio dos quadrinhos, viu? Todos os grandes sites jornalísticos do mundo, Cê de tá quadrinhos brincando? Ou não... Fora do meio dos quadrinhos. Estão noticiando. Tudo. Sério mesmo, Sério, veículos... entre aspas, sérios não, de comunicação. Não, eu não tenho dúvida de que quem nos acompanha pela internet já está sabendo do assunto e tal. Eu só vou fazer um parênteses para o pessoal que acompanha na Uniara FM, às vezes não está muito ligado no meio dos quadrinhos, etc. O Watchmen é considerada uma das melhores obras dos quadrinhos e escrita por um dos gênios da nona arte, que é o Alan Moore. Fez muito sucesso aí, foi lançado na década de 80. Já tem um programa, um videocast do Pipoca e Nanquim. Entra no nosso site, digita lá que você vai encontrar o programa, e agora nós vamos falar dessa... Muita gente que talvez não tenha lido o quadrinho assistiu o filme. Assistiu o filme, verdade. Teve o filme também, dirigido pelo Zack Snyder, um filme controverso, nós já demos nossa opinião também aqui a respeito. Já teve um programa do Zack Snyder, que você também encontra no nosso site. E sempre foi alardeado aí uma continuação, uma expansão dessas histórias com os clássicos personagens de Watchmen. Finalmente. Bom, vamos dizer o seguinte, que o próprio Alan Moore, ele já deu entrevista falando que na década de 90 ele foi contatado tentando fazer, para fazer a continuação, né, e ele negou. Na verdade, ele deu duas versões diferentes que eu li. Ele disse que primeiro, durante anos, ele quis fazer isso, e a DC não tinha interesse. E depois, anos depois, quando ele já estava desligado da DC e dos mundos super-heróis, ele foi contatado em várias ocasiões e ele negou também. Ele também negou. Em todas elas. Ele fica com água, né, cara? Acho que não quiseram antes, agora eu também não quero, né? O Alan Moore, ele odeia as adaptações de quadrinhos dele pro cinema. Assumidamente odeia. Assumidamente fala mal de todas. Ele não gostou de Liga Extraordinária, não gostou de Do Inferno, não gostou de nada. Não tô jogando os filmes, eu tô falando a opinião dele, né? É. E quando saiu o filme do Watchmen, ele detestou, falou que não queria um tostão vindo daquilo lá, mandou tirar o nome dos créditos. Não tem nome dele nem no V de Vingança. E agora quando falaram isso... Ele nunca viu o V de Vingança, hein? Aí a DC, só que assim, os direitos de Watchmen, apesar dele ter escrito, são da DC Comics. É um trabalho que chama Work for Wire. Trabalho contratado, a DC contratou ele pra fazer aquilo. Work for Hire, né? Os direitos são dela, então ela pode expandir esse universo. Só que e não tem a benção dele e nem vai ter. Só que o desenhista, o David Gibbons, ele apoia, ele acha até bacana, que pode dar bons resultados, né? Antes da gente continuar a conversa, eu quero... O desenhista aprovou o filme também. Tanto que nos extras do DVD duplo tem depoimento do David Gibbons, ele participou do design de produção. Design de produção, sketch e tal, ele aprovou tudo. Então, antes de continuar a conversa, eu quero situar o que vai ser o Before Watchmen, porque é possível que alguém não tenha de cabeça isso. Então, o Watchmen não vai ter só uma continuação. A DC, logo de cara, anunciou 7 minisséries. 7, cara. Por uma pletora de artistas, né? Nós vamos ter o Rorschach, vamos falar disso no próximo bloco, que já deu a nossa hora de intervalo, certo? Duas músicas agora. Acabou de sair, saiu esse mês o disco novo, aguardadíssimo, do Van Halen, uma das bandas mais clássicas do rock de todos os tempos, com a volta do David Lee Roth nos vocais, e o disco é sensacional, meus amigos. Vamos ouvir a música nova You and Your Blues, do Van Halen, e depois Killer Queen, do Queen. Ain't no red house over yonder. No stormy Monday waits for you. Ain't no midnight train in Georgia. And I'm not looking for the truth. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir Killer Queen, da clássica Queen, e o petardo novo do Van Halen, You and Your Blues. Sensacional ou não? Se David Lee Roth, é infernal. Não, então, você sabe o que eu acho sensacional também? As pessoas começam a pegar algumas das nossas falas, né? Por exemplo, petardos. Já tem petardo. Gente nos comentários do site que falou, como eu diria Daniel Lopes, é um petardo. Sensacional. Eu vou começar um outro bordão agora. Qual? Tá aí, gostei. Uau! Tá aí. Faz pegar. Deixa comigo. Eu confio em você. Uhum. Alexandre, cortamos lá no bloco anterior, você ia falar dos artistas que estão cuidando das 7 minisséries, né? Isso, antes de ser violentamente e abruptamente cortado pelo Bruno. Ai, Flor. Que interpretou muito mal o sinal que a técnica deu pra gente aqui. Dizendo que era 2 e não 1 minuto. Mas tudo bem, vamos lá. A DC, que nem eu falei, elas anunciaram 7 minisséries. Vai ter o Rorschach em 4 edições. Rorschach é do Brian Azzarello e do Lee Bermejo. Dupla excelente. Na sequência, Minuteman, contando a primeira equipe que veio no Watchmen, né, do Darwin Cook. Acho que eles quiseram associar o Darwin Cook com a parte mais nostálgica da coisa, né? Eu acredito que sim. Inclusive, ele fez aquele Nova Fronteira, que é um título de estilo nostálgico também, e é o mesmo estilo, que com certeza ele vai aplicar nos Minutemen, cara. Tomara, o Darwin Cook eu confio plenamente nele, só faz coisa ainda legal. Ainda mais fazendo roteiro e desenho. Se bem que o Spirit dele meio que pisa na bola, né? Mas não é ruim o Spirit dele, é que você tira o Spirit do Eisner, e põe na mão de qualquer outro, fica menor, fica sabe? Menor, mas ele fez um trabalho muito bom no Spirit, e Nova Fronteira é um clássico da Liga da Justiça. É, aliás, vamos comentando um por um, acho que é melhor do que tá bom, uma lista corrida, o Rochashi, né? Que eu falei que é do Azarello e do Libermejo, eu acho que tem muito a ver também, porque o Azarello vem do Sem Balas, é aquela coisa urbana, bem suja, né? Sabe trabalhar esse tema, né? Eu confio no Azarello pra isso, viu, cara? E o Libermejo, ele fez o Coringa, fez o Batman Deathblow, ele tem aquela arte também... Fez o Lex Luthor, o Lex Luthor, né? Uma arte bem realista. A capa que ele fez do Rochacho, o Daniel achou mais ou menos? Eu gostei muito. Eu achei a ideia muito boa, só que eu não gostei muito da execução. Achei que tem uns triângulos ali, umas formas meio geométricas que não acontecem na máscara do Rochacho normal. É, a ideia, a máscara do Rochacho é aquele mapinha de... figuras de psicólogo, figuras de Rorschach mesmo, Laca, né, de teste, que se movem no rosto dele, e aí lá na capa tá formando o próprio corpo do Rorschach em triângulo assim. Eu não reparei de início, viu? Eu olhei a capa uma vez, passei, é legal, depois que eu olhei a segunda vez, falei, opa, o Rorschach tá no rosto dele. E por isso que ele é triangular, formar o corpo do cara. O Libermejo, ele é uma arte que impressiona muito. Eu gosto muito pelas cores que ele usa, né? E pela... Tanto que fica realista, né? Confiante quanto a esse título aí. Bom, eu também. Coringa eu gostei muito, que é da dupla mesmo, que é Coringa. É. Eu gostei muito. O Batman Deathblow é legal, é ok, mas não é nada ruim, né? E o Lex Luthor é muito bom. Tá, não, Lex Luthor... agora a dupla acertou. Bom, na sequência vem o Comediante, em 6 edições, novamente com Azarello, só que com desenhos do J.J. Jones. Que eu não gostei da capa, desse caso eu não gostei, cara. Não? Eu não gostei. O Jones, ele mata pau, né? O trabalho dele no Batman e na Batmoça, Batwoman, né, principalmente, Na Batwoman ele arrasa, cara. Sensacional. Ele arrasa, quem não sabe, o cara ele não faz... quadrinho normal, assim. Ele faz umas diagramação de página. É louco demais. Geniais, assim. É muito bonito. E assim, mesmo, desde cara. O conceito do uniforme que ele deu pra ela, as cores, tudo, assim. Tudo. É muito... Ele é bem ousado nos quadrinhos convencionais. Bem ousado. O Batwoman, o roteiro nem é tão assim legal, mas a arte compensa tudo ali, né, cara? É muito bom. Então, no mínimo, o Comediante vai ter uma arte boa. Mas a capa eu não gostei, assim, é um zoom na cara dele, né? Ele tá meio que. Fetichista, e tem o mesmo sanguinho que tem no símbolo do ótimo oficial lá no chapéu dele, na cara dele. Não sei, também não gostei muito dessa capa, os não. Os dentes, mas deles. A equipe é confiável. Né? Novamente do Azarello e com a mesma proposta urbana, né, do Rorschach. É. Aí vem o Dr. Manhattan e aí começa as incógnitas, né? Em 4 edições, com o Straczynski escrevendo e o Adam Hughes desenhando. Vocês gostam de Straczynski? Pois é, ele tem... Ele reacerta, mas eu acho que ele, assim... Não sei se pode falar isso na rádio, mas ele é muito putinho de editor, assim. Ele é muito... Dá pra ver que ele faz todo o trabalho bem pago, ele faz, assim, sabe? Ele tenta usar, tenta dar uma aura... E depois ele tenta sair pela tangente, viu? Aí é... Um dia a mais do Homem-Aranha deu problema e deu o maior rolo esses tempos atrás, que ele tava falando mal e tal. Aí os editores da Marvel também entraram no meio da conversa. Ele falava assim... quando eu saí do Homem-Aranha, as vendas estavam lá no alto. Quando eu tava no Homem-Aranha, as vendas estavam bem. Quando eu saí, ficaram mal, tal, não sei o quê. Aí a galera fala, mas um dia mais é teu. Mas eu fui obrigado a fazer ele, um dia mais. Mas assim, o Straczynski, ele vai e faz o Poder Supremo, que é uma HQ especial, assim. Esquadrão Poder Supremo... Poder Supremo aqui é dos OVNIs lá... Da Marvel? É Marvel Max, é. É o Superman da Marvel. Ah, sim, é. Ah, Poder Supremo é verdade. Poder Supremo é muito bom. Só que agora Esquadrão Supremo é dele também e já caiu um pouquinho. Caiu muito, cara. E depois ele largou a série. Esquadrão Supremo é a continuação. É a continuação. Poder Supremo. Aí o ele Thor tem dele o. É bacana. O Thor dele. O Thor não vamos contar, porque o Thor realmente ele foi pressionado. Foi a mesma história do Homem-Aranha. Ele foi pressionado pela Marvel pra correr, mudar tudo e acabou. Cagando com tudo. Agora, o hacking dele, do surfista, é sensacional. É muito bom. Só que ele vai pra DC e faz umas atrocidades, que nem o solo do Superman e a Mulher Maravilha. Tá muito então, ruim. Então, Rising Stars dele, o primeiro arco sensacional, o segundo Rising ruim, Stars, o terceiro é, ridículo. Inclusive indicado no nosso videocast já, né? Rising Stars não. Sei, mas vale a pena ler o comecinho, mas depois decai. Vale então pena, o trabalho dele é muito instável. Muito irregular. Muito irregular. Eu não sei, cara, com um personagem desse que exige... tanto assim, se eu acho que de todos, Dr. Manhattan e Ozymandias são os mais difíceis de escrever. São os mais difíceis. Mesmo porque ele vai contar o passado, não é? Então vai... Será que vai mostrar verdade, a transformação assim, de acho... novo? Sim, e se você ambientar na década de 60, por exemplo. Vai ter que mostrar tudo de novo. Ele é lá na Guerra do Vietnã. Os conflitos na Guerra do Vietnã e tal. Não sei que história que ele vai contar, mas... É. Agora, eu acho que deve estar pegando ali o começo da o começo da fase dele com a filha da Spectral, porque ela tá na capa. Inclusive tá uma cutucada, né? Uma capa meio estranha. Muita gente falou, né? Que ele tá bem por trás dela, assim, e fica uma capa meio estranha. Tá encoxando a Spectral. Mas olha o Xandão. Hã? Convenhamos, o que, que ainda tem pra ser contado dessa parte, né, cara? O Malamu já explorou magistralmente o Dr. Manhattan sendo utilizado pelo governo dos Estados Unidos pra resolver os conflitos, o relacionamento dele com a Spectral, foi o passado e a transformação dele. Foi essa a minha observação, é a mais difícil. É a mais difícil mesmo, porque já foi tudo muito bem feito, cara. Bom, no mínimo, a gente vai ter a arte do Adam Hughes. Infelizmente, o Adam Hughes foi chamado para escrever, para desenhar o Dr. Manhattan e não a Spectral. Quer dizer, o Dr. Manhattan fica pelado o tempo todo e a gente vai ter que ver um desenhista do naipe do Adam Hughes desenhando um homem. Um homem pelado. Mas tudo bem. Tudo bem, ela aparece também e o cara manda bem. Aí na sequência veio o Coruja, novamente do Straczynski, mas com arte sensacional do Joe Kubert. Aí sim. John Kubert é um dos maiores. Bom, aí eu acho, se eu não me engano, é que é com o Joe e com o Andy Kubert, uma coisa assim, né? Com os dois. Com a dupla. Não sei como é que vai ser essa parada, mas os dois são muito bons. O Joe Kubert é gênio. A capa que divulgaram é o Batman, né? É, convenhamos. Igualmente Batman. Bom, o Kuro já é inspirado no Batman, né? Já é bem inspirado. Mas essa ficou escancarada. Sabe o que pode acontecer? Assim. Será que eles não vão usar o antigo e o velho e o novo Coruja? Ou será que o velho vai ficar só no Minuteman? Não sei. Ninguém sabe. Não, e aí, se for a divisão de desenho Andy e Joey Kubert, um fica com o velho Coruja, que depois passou o manto pro novo Coruja. E essa aqui é mais fácil pro Straczynski fazer do que o Manhattan, com certeza, né? É um pouco mais fácil, sim, cara. Bom, gente, antes de continuar, nosso tempo agora se esgotou de verdade, faltam mais duas séries que fica pro próximo bloco. E ainda temos muito a comentar também sobre o tudo geral do projeto, né, cara? Galera, vocês vão escutar aí um musicaço do Deep Purple, chama-se Place in Line, fazendo um bluesão das antigas. I'm living in this line. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. Aí, galera, de volta com o programa Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de escutar Place in Line, um bluesão sensacional do Purple. Se eu não me engano, é do CD Who Do You Think You Are, antigão. Acho que é o último da primeira fase do Dylan. Muito bom. Eu adoro o Deep Purple, sou fãzaço, cara. O Deep Purple tocou no programa anterior também. Sempre tá presente, sempre bem-vindo aqui no programa, sempre, né, cara? Bem-vindo. Muito bem. As duas séries que faltavam, a gente foi dando nossas opiniões aí, ainda tem alguma coisa e depois a gente tem que falar da série em geral. Na verdade, se a gente apoia, não, né? Tem muita coisa pra falar ainda, vamos tentar ir rapidinho. Uhum. Vem agora. O Ozymandias. Ozymandias, eu achei a escolha do roteirista muito interessante, vai ser uma série em 6 edições escritas pelo Lin Wein, roteirista das antigas, criador do Monstro Pântano, com desenhos do Jay Lee. No mínimo, uma escolha inusitada, né? Bem inusitada, né? O Lin Wein, ele vem de uma escola de terror, uma coisa mais sombria, né? Quero ver como é que ele vai trabalhar hoje, Mandes. Era ele que fazia a Casa dos Mistérios antigamente também? Escreveu muito. Foi, né? Então. Sim. Agora, na série Watchmen, você tem 3 personagens aí ele que são o editor, serem de tudo. Ele foi o editor do, né, Watchmen original, inclusive. Ele foi? Ele tava ouvindo. Se ele não era editor, ele devia ser assistente de editor. Ele ficou um tempão trabalhando como editor e ele foi um dos caras aí, dos pilares do Watchmen oficial, por trás dos papéis, mas, né? Olha só, não emplaca um título, né? Na série original, você tem 3 personagens que são importantíssimos. Um é o comediante, o outro é o Dr. Manhattan e o outro é o Ozymandias. Né? Esses 3 são o foco de tudo, apesar de não parecer, né? Apesar de parecer que a coisa está girando em torno do Rorschach e tal, não é, né? É em torno desses 3. É em torno desses 3. Mesmo o comediante já morrendo no primeiro número. O Rorschach funciona como o narrador ali. Narrador, tudo, né? Exatamente. Que desvenda os mistérios e os problemas que ocorrem por conta desses 3 personagens. Ele é tipo o Morgan Freeman, assim. Tô brincando, é que o Morgan Freeman, pra quem não sabe, sempre faz voz de narradores em filmes, assim. que o Ozymandias, cara, ele é o cine de tudo que ocorre. Ele, na verdade, é o personagem mais importante, mais até que o Dr. Manhattan, com cara. Certeza. Né? Com porque, certeza. Apesar dele aparecer, spoiler, né? Ele aparecer pontualmente, assim, na saga, né? Praticamente os dois últimos números são dedicados ele só a ele. Ele é tratado como o homem mais inteligente do mundo. Inclusive. Ele é tratado? Não, ele é. Ele, né? é. Ele é o mundo. Só às vezes a pessoa ele tá só muito... pede pro Chuck Norris. Às vezes a pessoa tá muito curiosa. Ah, mas eu gostei desse Watchman que eles estão citando aí, quero ler essas coisas novas. A Panini tá relançando agora. Segunda impressão do Watchman Deluxe. Ah, é, pois é. Chegou uma segunda impressão. Né? Definitivo, muito Watchman definitivo. Muito bem feito, o pessoal cobrava os olhos da cara no Mercado Livre, estante virtual. Pô, cheguei a ver a primeira edição, é R$500, cara. Que é isso? Então, agora tá lançando, assim, ainda é caro, vai, mas é cento e poucos reais. R$80, cento e poucos. Uns cento e poucos reais, mas inteirinho, com um monte de extra, capa dura. É possível encontrar na Comics esse segundo exemplar? Sim. Pois é, o primeiro esgotou muito. Segunda impressão, rápido, viu? Né? Segunda impressão. Então, é a mesma coisa. É igualzinho. É igual. Oficial. Igualzinho. Igual. Tem o link aí no post nosso, dá uma clicada aí que você vê essa edição. Pô, quem não tem, tem que comprar, A primeira esgotou muito rápido. Muito. Os caras não esperavam, assim. É. E diferente do Cavaleiro das Trevas, que demorou um tempão pra sair uma outra versão, até com capa diferente quando saiu, esse daí não, eles simplesmente reimprimiram. Beleza, galera, compra aí. E parece que vou continuar reimprimindo várias vezes, Enquanto vender. Que é um negócio que não para de vender, né, cara? Eu conversei isso naquele nosso entrevista com o Fernando Lopes, o editor da Marvel. Foi. Lembra que ele até perguntei pra ele, cara... Enquanto tá vendendo, por que não reimprimir? Ele falou, vai ser isso agora mesmo. De agora em diante vai ser isso, né, cara? Pô, ficou que nem livro. Na época do filme do Watchmen, ficou no topo dos mais vendidos dos Estados Unidos um tempão, muito cara. Tempo. Não sei já se vou falar sobre isso. O Alexandre me falou o dado. Não, então pera lá. Vou contar como se eu que tivesse descoberto isso, tá, Alexandre? Vamos voltar ao assunto aí. Fala da última minissérie. Falta a última minissérie, que é Espectral. Uhum. São quatro edições, novamente escrita pelo Darwin Cook, só que agora com desenhos da Amanda Conner. Legal. Um pouco de decepção para os fãs, né? Porque a Amanda ela tem aquele estilo meio cartunesco e todo mundo espera uma espectral bonita, gatíssima e tal. É. Mas será que ela vai fazer o estilão cartunesco e tudo mais? Às vezes dá uma ousada, né? Dá uma... A capa tá bonita, eu gostei da capa. Vai ser a primeira espectral, né? Então... Que é bonita também. Que é bonita também. Foi ela que iniciou esse negócio com sexo. E eu achei essa capa dela aí uma das mais bonitas. Porque até então eram só os caras fazendo pose, sabe? É o coruja na chaminézinha, outro cara na frente, a cara... Essa capa aí tá muito bonita, tá bem pensada, sabe? Tá bem bonita mesmo. É um corpo dela e no meio da... Das, no meio nas das sombras, cores assim. Do uniforme, assim. Tá um monte de desenho, assim. Muito legal. Ficou bacana essa capa aí. Bom, agora vamos entrar no mérito disso. E aí, Before Watchmen. A favor ou contra, Bruno? Rapaz, é uma pergunta difícil. Por quê? Tem muita gente que vai falar que é contra. Eu, por exemplo, se falar aqui que sou contra. Sou contra. Mas as pessoas vão comprar, cara. Não, mas não é isso que ele tá perguntando. É favor ou contra? Todo mundo vai comprar. É difícil, isso hein, assim, rapaz? Todo mundo... Por mais que você cuspa pra cima, o cuspo vai cair na sua cabeça porque você vai comprar. Todo mundo vai comprar. Todo mundo vai, cara. Então... Eu sou meio contra, viu? Pra ser sincero, cara. Eu acho, Daniel, que, meu... Vamos falar a verdade. Todo mundo gostou pra caramba daquele negócio de Watchmen. Todo mundo leu inteiro aquelas 12 edições. Saiu de lá satisfeito, falando, beleza, o Alan Moore entregou fechadinho. Ninguém sentiu que precisava de mais. Vocês não estão fazendo isso pelo dinheiro. Claramente é pela grana. Mas peraí. Cara... Não, isso daí... Eu podia o pessoal ler fala que é só pela grana. Mas é óbvio, é uma editora que faz quadrinhos pra vender muito. Quanto mais vender, melhor. Eu não sou contra ganhar dinheiro. Então, eu só não acho que... Claro que é pela grana, tem que aproveitar o... Não sou contra ganhar dinheiro, não, até se, sei lá, talvez eu tomasse uma atitude semelhante caso estivesse no comando lá da DC, não sei. Ok, Bruno é contra. Daniel? Eu sou a favor. É difícil, né, Daniel? Eu sou a favor, simplesmente por isso. Por exemplo, a gente até fez um especial do Sandman. Eu adoro e acho irretocável 75 números de Sandman. De Sandman. Acho eles todos sensacionais. Mas alguns spin-offs que saíram dali, algumas histórias paralelas de alguns personagens, eu gosto muito. São muito boas. E eu gosto de revisitar esse universo, às vezes, lendo umas histórias assim. Oh, pô, apareceu o Morpheus aqui, que legal. Daniel. Só que, peraí, eu não acho, eu tenho que tomar cuidado pra não banalizar e, por exemplo, virar um Star Wars que teve tanto spin-off, tanto prequel, tanto não sei o que, continuação, que ficou um negócio insuportável. É. Hoje eu vejo o cartaz do Star Wars 3D no cinema, ao invés de eu ficar com vontade de rever, eu fico com raiva. Fico com raiva do George Lucas, fico com raiva de todos os personagens tá ali. Tá explorando a gente. Gente, é o saco, banalizou muito. Eu acho que tem que ter um limite. Mas eu não sou contra. Não, mas sou o Sandman, cara, é um universo agora, muito agora aberto, é o seguinte, gente. É o seguinte. O Sandman cabe isso, Daniel. Minha opinião, rapidinho, porque a gente tem que encerrar esse bloco. Eu sou a favor também. Também. Eu tá 2-1. Mas de prêmio de consolação, você pode puxar suas músicas. Depois a gente continua a discussão, que o bicho vai pegar, então, aqui, ó. Olha lá. Puxa dois rocks. Alexandre, acho que essa você vai gostar, viu, cara? Oba! White Snake com Judgment Day. E na sequência, Slade com Run, Run Away. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. De volta com o programa Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de escutar a banda Slade com Run, Run Away e antes dessa, Whitesnake com Judgment Day. Gostou, Alexandre? Gostou. Pô, achei que você ia ficar mais empolgado com a minha música, cara. Foi quase uma dedicatória. Gostou, então? Gostou, então. Ele ouviu, ele tá gravando, não ouviu ainda. Só vai vir depois do ditado. Muito bem, olha só. Não gostei. Vocês aprovam? Muito bem, vamos discutir então aí por que, que a gente gosta, primeiro, o que a gente achou do Before Watch. Primeiro um dado mercadológico, gente. No período do filme, lá nos Estados Unidos, o Watchmen não saiu do topo de graphic novel mais vendida. Exato. Durante meses e meses e meses incontáveis, assim. Ficou muito tempo. Me diga que nem água. Gente, foi o total de 900 mil edições vendidas de Watchmen lá. É, cara. 900 mil, cara. Isso é muita Você coisa. Sabe o que é 900? É mais que 100, é mais que 200, mais que 300, mais que 400. Isso é menos que 800. Isso é menos que 1.000. Isso é menos que 1 milhão, bicho. É 900 mil. Isso é menos que 1 milhão. É isso, cara. É quase o mundo. Não, é só para o pessoal ter uma ideia. É. Ó, você deu bem essa então, ideia. Onde eu queria chegar? A DC, ela anunciou essas 7 minisséries logo de uma vez. Elas totalizam 34 edições. Se 20% dessa galera que comprou essas 900 mil, não tô nem falando de quem já tinha, só de quem comprou essas 900 mil, 20% dá 180 mil, cara. Só nos Estados Unidos. Então vamos colocar uma tiragem de 200 mil edições para cada uma dessas 34. É best-seller já. Olha só o que vai vender, cara, só lá. É best-seller. Então, como que a DC, na sua condição de empresa, porque uma empresa tem que faturar, como que a DC não vai apostar em cima de um produto deixar desse? Deixar escapar um filão desse seria até burrice da DC. Como é que eles falei. Querem há muito tempo fazer, né? É. E, ó, felizmente, muito bom que a equipe aí, pelo que a gente acabou de mencionar, é uma equipe boa. É. Porque podia ter um Rob Liefeld no meio, podia ter muita tranqueira. Um Jeff Loeb. Imagina Jeff Loeb e Tim Sale desenhando Nossa o Coruja Senhora. Laranja. É. O Dr. Manhattan vermelho. Rob Liefeld e Jim Lee. Juntos fazendo o quadrinho do Watchmen. Podia. Não, eu tô falando, mercadologicamente é um negócio. Mas agora, sem dúvida, que nem o Daniel falou no bloco passado, usou muito acertadamente os exemplos dos spin-offs do Sandman. Destino é uma baita obra, Morte é uma baita obra, Lúcifer é uma obra legal, saca? Não chega aos pés do Sandman? Não. Mas são coisas que estão muito acima da média dos quadrinhos convencionais. Mas eu não tenho dúvida que vai sair coisas boas aqui. Watchmen, não, mas sabe? São personagens, Drago. Se fosse assim, a gente não teria. Batman durante 70 anos. 80 qualquer anos. Um, na verdade. Não teria, né? Teria morrido lá nos seus primeiros criadores. Tá, pode banalizar, pode ser um monte de história porcaria, pode, mas as boas vão ser muito legais. Eu espero que eles façam uns spin-offs de qualidade, igual fizeram aí com a morte do Senna. Não, do eu acho que eles não estão esperando menos que isso. É só ver a equipe que eles pegaram, né? Eles não estão esperando fazer, vamos fazer qualquer porcaria aí pra vender. Eles estão investindo uma baita grana aí, cara. Olha, a mocinha do. Filha do Stan Lee, do Alan Moore. Do Alan Moore. Ela declarou no Twitter, fez uma ela declaração. Ela fez o maior uê no Twitter. Ela falou no Twitter, a primeira vez que ela se manifestou foi dizendo assim, por que a DC não pega esse dinheiro que está investindo no Before Watchmen e paga essa gente, que é muito competente, ela não negou isso, para criar um novo Watchmen, uma obra de tão qualidade quanto o Watchmen. Eles não têm mais essa criatividade de antigamente? Não, mas a criatividade não depende da DC. Cara, isso é o que ela disse. Eu vou te falar uma coisa. É o mesmo argumento do Alan Moore. Eles ficam usando meus personagens, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu meditei durante isso durante bastante tempo, viu, cara? Você o quê? Eu pensei sobre isso durante muito tempo. O Watchmen nada mais é de uma recriação de um monte de personagem. Tudo da Shaw. Tudo da Shaw. O Alan Moore, cara, ele fica reclamando. Vão pegar os meus personagens e vão bagunçar. Porra, meu. Ele pega as meninas lá do Lost Boys, cara. Lost Girls. Do Frank Baum, do Lewis Carroll e tal. E faz elas fazerem putaria de filme pornô, cara. Imaginou se o Lewis Carroll estivesse vivo e visse lá a Alice dele sendo banalizada daquela forma. Não, e Liga Extraordinária. Ele vai reclamar o quê do que estão fazendo Liga com o Liga Extraordinária também. Ele pega são vários caras e faz um timão de sobre-humanos lá, sabe? Então, isso não é justificativa. É o outro rasgado, ó, né, cara? Antes que as pessoas critiquem, eu vou falar abertamente. Pra mim, o Alan Moore é o maior argumentista de todos os tempos nos quadrinhos. Não, ele é mesmo. Eu acho que não tem nenhum maior do que ele. Eu acho ele genial. Por um minuto ele é gênio. Que você ia falar que ele é o maior banana. E cara, mas dito isso, eu acho que não tem que ficar com esse mimimi, cara. Porra. Ele não escreveu a história do Batman? Ele não escreveu o Wildcats, cara? Porra. É verdade. Pelo amor de Deus, cara. Do Superman ele escreveu e tal. Aliás, o próprio Monstro do Pântano. É uma recriação. É um revival recriação. Também, né, cara? Miracle Man, ele fez vários revivals de personagens. Então, assim, o personagem ele tá aí à disposição, eles existem. Né? Se fosse assim, nunca não existiria quadrinhos do Tarzan. Não existiria, saca? Claro. Meu, nada, dificilmente, cara. Dificilmente. Nenhuma delas vai chegar ao nível de Watchmen, porque o Watchmen é muito maior que isso, tá dentro de um baita do contexto. Mas político, eu acho que social, não se espera que chegue. E não se espera que chegue, exatamente. Do mesmo jeito a DC que não se não espera, tá tendo essa pretensão, pelo não menos. Se espera, né? Não se espera um novo Sandman produzindo um negócio novo. Nunca se espera uma nova piada mortal quando você contrata um cara pra fazer uma história mais do Coringa. Não, sabe? Mesmo porque 30 anos depois, o produto ele acaba ganhando contornos míticos, né? Claro, claro. Vira um cânone, assim. Vira um negócio intocável. Nossa, a Bíblia dos quadrinhos. Exatamente, cara. Na nossa cabeça já tá enraizado aquilo. A gente já assumiu que é uma das melhores histórias e ninguém vai tirar esse posto. É igual o Pelé, que é rei do futebol, o Elvis, rei do rock. Esses caras são eternamente, independente de quem venha depois, né, cara? Mudaram a minha opinião, viu? Aê! O Bruno é muito volúvel, né, cara? Facinho. O Bruno é muito volúvel. Mudei a opinião, viu? Acho que sim, pode ser alguma coisa legal. Mas também, olha só, ainda não me... Eu ainda acho que é uma história bem fechada. Os caras vão ter que tirar, sabe, são leite opiniões, de pedra aí, o que a gente cara. Tá fazendo aqui são opiniões às cegas totalmente, vendo as histórias pretéritas de cada um desses roteiristas e desenhistas. A gente não faz ideia, essa história pode ser um monte de porcaria. Pode ser. Pode ser um monte de porcaria. Vai vender? Vai. A gente vai comprar pra ler? Vamos. Mas se é bom agora, ou não, nobody knows. Pra todos os xiitas, eu vou cantar a bola, viu, cara? Isso daqui vai vender que nem água. E não duvide nada que daqui a uns anos você vai ter revista mensal do Watchmen. Não, vai ter. Isso daí... Aí começa a eu até disse lá no post do Pipoca. Essa é a primeira leva, meus amigos. A DC vai ganhar muito dinheiro com isso e outras irão. Aí pode desandar. Star Wars. Já estão falando, inclusive, em trazer vai ter um universo paralelo em que os contos do Cagueiro Negro vão ser manifestados dentro da história do Watchmen. Ah, não, mas eu vi isso mesmo. Vai acontecer, cara. Não, você tá brincando, mas tem um negócio. O Cagueiro Negro vai sair. Vai sair. Historinhas menores no meio dessa. Vai sair. Cada edição dessa, acho que vão ser duas páginas do Cagueiro Negro. Esse negócio do universo próxima, é brincadeira, viu, pessoal? A próxima dessa aí vai ser Baby Watchmen, que já foi cantada a bola no Simpsons há muito tempo atrás. Vai ser muito legal. Baby Watchmen. Vai ser feito por um cara bem novo, assim, bacana, jovial, desenho mangá. Todos amamos o Watchmen, no final das contas. Watchmen mangá vai ser muito legal também. Olá. Desenho animado da TV Globinho, pode esperar. Demais, vamos chamar umas músicas. Boas virão. Vamos chamar as músicas, quem vai chamar? Tempos bons virão. Vamos puxar duas músicas? Vamos. Então vamos. Em homenagem ao Watchmen, no original rola I'm Your Boogeyman, mas eu não vou chamar a versão original, que eu não gosto muito dela. Eu vou chamar White Zombie tocando no cover. Legal. E depois vocês vão ouvir Muddy Blues com After You Came. Você ouviu, na Uniara FM, o programa Pipoca e Nanquim. Hasta la vista, baby.